love the movies. Welcome to the biggest movie event of the year. We're going to have a great night, ladies and gentlemen. And the Oscar goes to Mike Mark, Heath Ledger, Curious Case of Benjamin Button, The Dark Knight, Sean Penn, Mary Street, Slumdog Millionaire, Kate Winslet. Thank you so much. Onda da Manhã. Alô amigos, bom dia, bem-vindos ao ano de 2014. Esta é a sua Onda da Manhã. E é bom estar consigo, acredita amigo. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. Você está sintonizado nos 100.2 da Rádio Boa Nova e neste ano de 2014 tudo irá acontecer, porque se não quer que noticiemos, não deixe que aconteça. Onda da Manhã, agarrando o dia por dentro e dando-lhe o movimento. Exatamente, você está na minha onda e eu tenho aqui o meu parceiro. Esse aí é meu parceiro. É o seu Jorge. Deixa a peteca cair. Esse aí é meu parceiro. Fecha comigo e nunca deixa a peteca cair. Se eu precisar de uma mão ou de uma força qualquer, ele tá junto sempre firme, não dá de mané. Ele que agita o carvão, o prato da sua colher. Oh, esse aí é meu parceiro. Exatamente, esse aí é o meu parceiro e vocês todos da Boa Nova, todos ouvintes da Boa Nova, são meus parceiros. Tudo gente legal, tudo gente fina e não deixa a piteca cair. Obrigado, Sr. Jorge. Obrigado por você ser meu parceiro. A Boa Nova é a sua rádio. A sua rádio. Bom dia. Onda da Manhã. É a sua onda da manhã. Tocando o que você gosta de ouvir e curta o melhor da música. Feita pra você. Então talvez as nossas privatizações? Estou a arrumar as minhas coisas. Vou-me embora, pá. Analistas escreveram em jornais de referência lá fora. Quando as pessoas percebem que o que estamos a fazer está bem feito? Vou-me embora. Não tenho que ficar aqui a aturar as tuas faltas de respeito. Então devemos persistir. Em vez de ser uma sorte, não sermos piegas. Piegas uma ova. Talvez a sorte dê bastante trabalho a fazer. sincero. Mundo dos selfies, mas ainda assim eu. Por tu escandalos, prejudicaste-me várias vezes por caprichos teus. Teu desrespeito foi com fins ao cruel a mim. Pois te concentre que egoísta, nada de bom vem de ti. Tu só cobraste e nunca me soubeste dar. Não, fiquei falido. Agora o bicho vai pegar. Atenção, equipe. Please log in the information request. Prepare os ajustes iniciais. What is your password? Ajustando os agudos. Regulando os médios. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Aumentando os graves. Prepare seu corpo, prepare sua mente, pois a festa vai começar agora. Uma viagem através da música, com escala nas décadas que fizeram o mundo dançar. 60. Sua adrenalina e deixe-se levar pelas emoções dessa festa. A sua festa no melhor estilo. You're listening to KWPL coming at you with Bad Boys Blue in the house on this beautiful sunny day. Yeah, check it out.

vibração, vibração. Destruindo fogos e portas. Atenção. Atenção. É agora que o bicho vai pegar. So let your body rock, rock, rock, rock. You must be brave. Everybody's beckoning us from now. Brian Wilson and Sebastian Crane. They say, dança comigo, dança, dança comigo, dança, dança comigo. Everybody now. Onda da manhã consigo. É bom estar sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lousança e Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa. Grande abraço, um dia bom, nós estamos-lhe a dar o movimento, esta é a sua Onda da Manhã. Este é o primeiro programa da Onda da Manhã de 2014. Muita coisa irá acontecer durante 365 dias. Não te esqueça, amigo, agarre o seu dia por dentro, porque nós estamos-lhe a dar o movimento. E por falar em movimento, nós vamos recordar aqui como é que o ano de 2013 acabou. Onda da Manhã. Contagem regressiva. 2014 berrando com as goelas todas. É bom estar consigo. 2014 vai prometer. Ao princípio é assim, sempre a chorar. Assim nasceu 2014 e esperamos que não traga aquilo que 2013 trouxe. Com carinho, com amor, com emoção. Com prazer, com vontade, de coração. Com sucesso, com ternura, com alegria. Com quem for, como for, todo dia. Muita paz, felicidade, o seu sonho é realidade aqui. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer, todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Pois, 2014 está aqui. E 2014 vai nos trazer, para já, aumentos. IRS, água, luz, gás. Os produtos de primeira necessidade, com certeza, irão aumentar.

A Natália talvez queira. Eu acho que o Albino que seria a pessoa indicada para falar um pouco sobre também isso. Sobre isso. Mas é o presidente da rádio. Exatamente. É o presidente da direção. Também, também, para além de outras coisas. Então o que é que se come na Serra nesta altura? Eu acho que... Para além de uma aguardentezinha. Tem coisas boas a Serra. Antes de mais, queria só agradecer, de facto, a oportunidade que a RDP Internacional, a RDP de modo geral, nos dá, em que uma rádio pequenina no interior do país, através da RDP Internacional, chegue a um mundo de pessoas nesta altura, com uma saudação muito especial para eles. Depois, uma saudação muito especial para o Fernando Ferreira. É um ícone da rádio. Alguém dizia que eu não tenho dúvidas por aquilo que andei a ver, será dos radialistas mais antigos em atividade em Portugal. Em atividade, provavelmente sim. Portanto, não é muito confortável, mas é isso. Mas para nós, de facto, é muito especial, não é? Nós que somos novos nestas andanças da rádio, eu também só ando há 27 anos nisto, portanto ando há pouco tempo, e isto para nós acaba por ser um ícone, e vir aqui de facto é um privilégio, e para nós, e eu pessoalmente considero como um privilégio. Depois, falando da Serra de ou da Estrela, é de facto uma zona magnífica. A Boa Nova na RDP Internacional. Mais coisinhas aconteceram também em Oliveira do Hospital. Falta cerca de um mês para os Santos Populares. Então, quisemos esmiuçar. Foi aqui que esmiuçamos. Ouço dizer sim, ouço dizer que não. Mas penso que sim. Em princípio, vai haver. Mas vai haver o quê? É que essa ainda não percebi. Ouço dizer sim, ouço dizer que não. Mas penso que sim. Em princípio, vai haver. Se pensa que sim e que vai haver, então pensa muito bem. Olha, acho que eu também, Quentinhas, senhoras, está quentinhas. Falta cerca de um mês para os Santos Populares. Então, quisemos esmiuçar. Foi aqui que esmiuçamos. Ouço dizer que sim, ouço dizer que não. Mas penso que sim. Em princípio, vai haver. Mas vai haver o quê? É que essa ainda não percebi. Ouço dizer que sim, ouço dizer que não. Mas penso que sim. Em princípio, vai haver. Se pensa que sim e que vai haver, então pensa muito bem. Exatamente. E a senhora, o que é que pensa? Eu que penso. Sim ou que não? Se há, vamos cá estar para ver. Ah, vai cá estar para ver. Eu já ouvi dizer que sim, mas não sei. Ah, a senhora não sabe. E não parte aos pratos. Não há, não, senhora. Não há. Não há? Ouvi dizer que não há. Não mas há. Mas também poderia haver. Então, mas há ou não? Não há. Não sei. Você responda. Não há. Há. Não? Não. Mas há ou não há? Não há. Há ou não há? Não há. Ah, tá bom. Podia haver. Então, mas há ou não? Não. Não há. Não, se as pessoas não têm dinheiro... Então não vai haver. Porquê que não há de haver? É, em princípio, se as pessoas não têm dinheiro... Então não vai haver. Porquê que não há de haver? Mas eu penso que há. Ah, você pensa, mas não tem a certeza. Há. Por mim há. Mas há festa ou não há festa? Há festa ou não há festa? Não sei. Vamos voltar atrás. Então não vai haver? Então porquê que não há de haver? Em princípio penso que há. Há. Por mim há. Mas há festa ou não há festa? Claro que há. Claro que há. Há festa. Em Oliveira do Hospital. E com a onda da manhã. Os Santos Populares em Oliveira do Hospital. Mas vai haver ou não vai haver? E este ano, 2014, vai haver ou não vai haver? Claro que há. Mas, minha senhora, não parta os pratos, está bem? Para a próxima vez, está bom? Onda da Manhã, aqui no seu primeiro programa deste ano, levando até vocês a nossa alegria. E agarra a sua manhã por dentro, porque nós estamos-lhe a dar um movimento. E por falar em movimento, um grande abraço para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. França, Alemanha, Luxemburgo, Itália e Canadá. Estados Unidos da América, Brasil, Angola e Moçambique. Onde quer que se encontre um português, para ele, a nossa companhia é fundamental. Na

Não adianta chorar e nem pedir colinho de mamãe. De gritar. Meu Deus, alguém me ajuda! Pode pedir ajuda. Mas dessa vez, você não escapa. Mais. Olha o Konami, fisquinho. Konami, fisquinho. Você já disse, mas tenho aqui Konami, que é mesmo muito fresquinho. E pronto, amigos, nós chegamos ao final de mais uma Onda da Manhã. Foi bom estar consigo. Você agarrou a manhã por dentro e nós demos-lhe o movimento. Você esteve nos 100.2, sintonizado na Rádio Boa Nova. Para todos vós vai o meu abraço e aquele sorriso e aquelas flores. A continuação de um dia bom neste primeiro dia de 2014. E por favor, amigo, se você vai na estrada, conduza com prudência e segurança neste ano que agora começa. Para todos vós, o meu até sempre. Falou, Luís Fonseca.